Do pecado, pecado, pecado, pecado, pecado. Que preocupaçãozinha chata para dominar sua vida. São Heres é de uma virulência magnífica em seu Carta a uma Nação Cristã. Sua principal preocupação parece ser a de que o Criador do Universo ficará ofendido com o que as pessoas fizerem peladas. Essa sua pudicícia contribui diariamente para o superávit da miséria humana. Agora o sadomasoquismo. Deus encarnou-se como homem, Jesus, para que pudesse ser torturado e executado em expiação do pecado hereditário de Adão. Desde que Paulo expôs essa doutrina repugnante, Jesus vem sendo adorado como o Redentor de todos os nossos pecados. Não apenas o pecado passado de Adão, pecados futuros também, decidam ou não as pessoas futuras cometê-los em outro adendo, já ocorreu a muita gente, incluindo Robert Graves, em seu romance épico King Jesus, que o pobre Judas Iscariotes ficou com um mau negócio, já que sua traição era uma parte necessária do plano cósmico. O mesmo poderia ser dito dos supostos assassinos de Jesus. Se Jesus queria ser traído e depois assassinado, para que pudesse nos redimir, não é injusto por parte daqueles que se consideram redimidos descontarem Judas e nos judeus por toda a eternidade. Já mencionei a longa lista de evangelhos não canônicos. Um manuscrito que supostamente seria o Evangelho de Judas foi traduzido recentemente e recebeu grande publicidade em consequência. 97 As circunstâncias de sua descoberta são controversas, mas aparentemente ele apareceu no Egito nos anos 1970 ou 1960. Está em copta, em 62 páginas de papiros, e remonta por volta de 300 B.C., pela datação por carbono, tendo sido provavelmente baseado em um manuscrito grego mais antigo. Seja quem for o autor, o Evangelho é visto da perspectiva de Judas Iscariotes e sustenta que Judas só traiu Jesus porque Jesus pediu que ele fizesse esse papel. Tudo fazia parte do plano para que Jesus fosse crucificado e assim redimisse a humanidade. Por mais ridícula que seja essa doutrina, ela parece compreender o desagrado causado pela vilanização de Judas. Reading Judas Lendo Judas, de Elaine Pages e Karen L. King Virgin, Londres, 2007 veio à luz agora, tarde demais para ser comentado na edição de capa dura deste livro. Baseada na tradução feita por Karen King do Evangelho de Judas, a obra tem uma visão compassiva desse pretenso arquitraidor que aparece na terceira pessoa no próprio Evangelho. Descrevi a expiação dos pecados, a doutrina central do cristianismo, como cruel, sadomasoquista e repugnante. Também deveríamos qualificá-la como loucura de pedra, se não fosse pela enorme familiaridade com ela, que anestesia nossa objetividade. Se Deus quisesse perdoar nossos pecados, por que não perdoá-los, simplesmente, sem ter de ser torturado e executado em pagamento condenando, dessa forma, as gerações futuras e remotas de judeus a pogroms e perseguições por serem os assassinos de Cristo? Será que esse pecado hereditário também foi transmitido pelo sêmen? Paulo, como deixa claro o intelectual judeu Geza Vermes, estava impregnado do velho princípio teológico judaico de que sem sangue não há expiação. 98 Em sua epístola aos Hebreus 9,22, aliás, ele diz exatamente isso. Os estudiosos progressistas da ética hoje em dia já acham difícil defender qualquer tipo de teoria retributiva da punição. Imagine então a teoria do bode expiatório executar um inocente para pagar pelos pecados dos culpados. De qualquer maneira, não dá para não questionar: quem é que Deus estava tentando impressionar? Presumivelmente ele mesmo, juiz e júri, além de vítima de execução. E, para completar, Adão, o suposto executor do pecado original, nem existiu. Um fato estranho, tudo bem que Paulo não soubesse, mas um Deus onisciente supostamente saberia, e Jesus também, se acreditar que ele era Deus, que mina fundamentalmente a premissa de toda essa teoria tortuosa e nojenta. Ah, mas é claro, a história de Adão e Eva era apenas simbólica, não era? Simbólica. Então, para impressionar a si mesmo, Jesus fez-se ser torturado e executado, numa punição indireta por um pecado simbólico cometido por um indivíduo inexistente? Como eu disse, loucura de pedra, além de cruelmente desagradável. Antes de deixar a Bíblia para trás, preciso chamar a atenção para um aspecto especialmente difícil de engolir de seus ensinamentos éticos. Os cristãos raramente percebem que boa parte das considerações morais pelos outros, que parecem ser promovidas tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento, tinha a intenção original de se aplicar apenas a um pequeno grupo interno específico. Amai o próximo não significa o que achamos hoje que significa. Significava apenas amai outro judeu. Essa tese é defendida de forma arrasadora pelo físico americano e antropólogo evolucionista Johnny Hartung. Ele escreveu um trabalho extraordinário sobre a evolução e a história bíblica da moralidade entre membros de um grupo, ressaltando, também, o outro lado, a hostilidade com os forasteiros. Ama o próximo, humor negro de Johnny Hartung fica evidente logo de cara, quando ele conta sobre uma iniciativa batista para contabilizar o número de cidadãos do Alabama no inferno. Como afirmaram o The New York Times e o Newsday, o total final, 1,86 milhão, foi estimado usando uma fórmula secreta segundo a qual os metodistas tinham uma chance maior de ser salvos que os católicos, e virtualmente todo mundo que não pertencesse a uma congregação foi contabilizado entre os perdidos. A presunção sobrenatural dessa gente reflete-se hoje nos vários sites de arrebatamento, em que o autor sempre tem certeza absoluta de que estará entre os que desaparecerão nos céus quando o fim dos tempos chegar. Veja um exemplo típico, do autor de Rapture Read, um dos exemplares mais odiosamente santimoniais do gênero, se o arrebatamento ocorrer, resultando na minha ausência, tornar-se-á necessário que santos da tribulação reproduzam ou sustentem financeiramente este site. A interpretação que Hartung faz da Bíblia sugere que ela não fornece base para uma complacência tão convicta como a dos cristãos. Jesus limitou seu grupo de salvos estritamente aos judeus, no que respeitava a tradição do Antigo Testamento, que era tudo que conhecia. Hartung mostra claramente que não matarás jamais quis significar o que achamos hoje que significa. Significava, de uma maneira bem específica, que não matarás judeus. E todos os mandamentos que fazem referência ao próximo são igualmente excludentes. Próximo significa camarada judeu. Moisés Maimônides, rabino e médico altamente respeitado do século XII, descreve o significado pleno de não matarás da seguinte maneira: se alguém mata um único israelita, transgride um mandamento negativo, pois a escritura diz, não matarás. Se alguém matar, talvez você não saiba o que santos da tribulação quer dizer nessa frase. Não se preocupe, você tem coisa melhor para fazer. Propositadamente na presença de testemunhas, ele é morto pela espada. É óbvio que ele não é morto se matar um pagão. É óbvio, Hartung cita o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, presidida pelo sumo sacerdote no mesmo tom, absolvendo um homem que hipoteticamente matou um israelita por engano, quando pretendia matar um animal ou um pagão. Esse instigante enigma moral suscita uma questão interessante. E se jogarmos uma pedra sobre um grupo de 9 pagãos e um israelita, e tivermos a infelicidade de matar o israelita? Difícil, mas a resposta já está pronta. Então sua não responsabilidade pode ser inferida do fato de que a maioria era de pagãos. Artung usa muitas citações bíblicas do tipo das que usei neste capítulo, sobre a conquista da terra prometida por Moisés, Josué e os juízes. Tive o cuidado de admitir que as pessoas religiosas não pensam mais de modo bíblico. Para mim, isso comprovou que nossos princípios morais, sejamos nós religiosos ou não, vêm de outra fonte, e que essa outra fonte, seja ela qual for, está disponível para todos nós, independentemente da religião ou da ausência dela. Mas Artung conta um estudo apavorante feito pelo psicólogo israelense Jorge Tamarin. Tamarin apresentou para mais de 1000 crianças israelenses, entre 8 e 14 anos de idade, o relato da Batalha de Jericó, do livro de Josué. Disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo, quanto houver nela. Toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal, e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. E tudo, quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Tamarin fez às crianças uma simples pergunta moral: vocês acham que Josué e os israelitas agiram bem ou não? Elas tinham de escolher entre a aprovação total, b, aprovação parcial e c, reprovação total. Os resultados foram polarizados. 66 deram aprovação total e 26 reprovação total, com uma proporção bem menor, 8 no meio, com aprovação parcial. Aqui estão as três respostas típicas do grupo da aprovação total: a, na minha opinião, Josué e os filhos de Israel agiram bem, e aqui estão as razões: Deus prometera esta terra a eles, e deu-lhes permissão para conquistá-la. Se eles não tivessem agido dessa maneira ou não tivessem matado ninguém, haveria o perigo de que os filhos de Israel fossem assimilados pelos góis. Na minha opinião, Josué estava certo ao fazer aquilo, sendo que um dos motivos é que Deus mandou que ele exterminasse o povo para que as tribos de Israel não fossem assimiladas entre eles e aprendessem seus maus hábitos. Josué agiu bem porque o povo que morava na terra era de uma religião diferente, e quando Josué os matou, ele varreu a religião deles da face da terra. A justificativa para o massacre genocida de Josué é sempre religiosa. Até os da categoria C, que deram sua total reprovação, fizeram isso, em alguns casos, por motivos religiosos duvidosos. Uma menina, por exemplo, reprovou a conquista de Jericó por Josué porque, para fazê-lo, ele teve de entrar nela. Acho que foi ruim, já que os árabes são impuros e se alguém entra numa terra impura também fica impuro e amaldiçoado como eles. Dois outros estudantes que reprovaram totalmente a atitude de Josué o fizeram porque Josué destruiu tudo, incluindo animais e bens, em vez de manter alguma coisa como prêmio para os israelitas. Acho que Josué não agiu bem, porque eles podiam ter poupado os animais para eles mesmos. Acho que Josué não agiu bem, porque ele podia ter deixado os bens de Jericó. Se ele não tivesse destruído os bens, eles teriam ficado com os israelitas. Mais uma vez o sábio Maimônides, frequentemente citado por seu conhecimento acadêmico, não tem dúvidas de sua posição a respeito da questão: é um mandamento positivo destruir as 7 nações, já que está dito, totalmente as destruirás. Se não se mata quem cai em seu poder, transgride-se um mandamento negativo, já que está dito, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Diferentemente de Maimônides, as crianças do experimento de Tamarim eram jovens o suficiente para ser inocentes. Presume-se que as opiniões selvagens que elas manifestaram sejam as de seus pais, ou do grupo em que foram criadas. Não é improvável, acredito, que crianças palestinas, criadas no mesmo país dilacerado pela guerra, dessem opiniões equivalentes, na direção contrária. Essas considerações enchem-me de desespero. Elas parecem mostrar o imenso poder da religião, e especialmente da educação religiosa das crianças, para dividir as pessoas e alimentar inimizades históricas e vendetas hereditárias. Não me contenho em ressaltar que duas das três citações representativas do grupo A do experimento de Tamarim mencionavam os perigos da assimilação, enquanto a terceira reforçava a importância de matar as pessoas para eliminar sua religião. Tamarim fez um grupo de controle fascinante em sua experiência. Um grupo diferente de 168 crianças israelenses recebeu o mesmo texto do livro de Josué, mas com o nome de Josué trocado por General Lin e Israel trocado por um reino chinês há 3.000 anos. Dessa vez o experimento teve resultados opostos. Apenas 7 aprovaram o comportamento do General Lin, e 75 o reprovaram. Em outras palavras, quando sua lealdade ao judaísmo foi removida da equação, a maioria das crianças concordou com os juízos morais que a maioria dos seres humanos modernos teria. A atitude de Josué foi um feito de genocídio selvagem. Mas tudo fica diferente do ponto de vista religioso. E a diferença começa muito cedo na vida. Foi a religião que fez a diferença entre as crianças condenarem ou endossarem o genocídio. Na segunda metade de seu trabalho, Hartung passa para o Novo Testamento. Para dar um breve resumo da tese dele, Jesus foi um devoto da mesma moralidade entre membros do mesmo grupo associada à hostilidade a forasteiros que era tida como certa no Antigo Testamento. Jesus era um judeu leal. Foi Paulo quem inventou a ideia de levar o Deus judeu aos gentios. Hartung usa um tom mais duro do que eu me atreveria, Jesus teria se revirado no túmulo se soubesse que Paulo estava levando seu plano para os porcos. Hartung divertiu-se bastante com o livro do Apocalipse, que certamente é um dos livros mais estranhos da Bíblia. Foi supostamente escrito por São João, e, como disse bem Kingsguide Tote Bible, se as epístolas podem ser vistas como João maconhado, o Apocalipse é João sob LSD sem Hartung chama atenção. Para os dois versos do Apocalipse em que o número dos selados que algumas seitas, como as testemunhas de Jeová, interpretam como salvos limita-se a 144 mil. A tese de Hartung é que todos teriam de ser judeus. 12 mil de cada uma das 12 tribos. Ken Smith vai além, destacando que os 144 mil eleitos não estão contaminados com mulheres, o que presumivelmente significa que nenhum deles podia ser mulher. Bem, esse é o tipo de coisa que já era de esperar. Há muito mais no agradável trabalho de Hartung. Simplesmente o recomendarei mais uma vez, e o resumirei numa citação, a Bíblia é um guia da moralidade entre membros do mesmo grupo, contendo instruções para o genocídio, para a escravização de forasteiros e para a dominação do mundo. Mas a Bíblia não é malévola devido a seus objetivos ou à glorificação do assassinato, da crueldade e do estupro. Muitas obras antigas fazem a mesma coisa. A Ilíada, as sagas islandesas, as lendas dos sírios da antiguidade ou as inscrições dos maias, por exemplo. Mas ninguém sai por aí vendendo a Ilíada como base da moralidade. Aí é que está o problema. A Bíblia é vendida e comprada como um guia para orientar a vida das pessoas. E é, de longe, o maior best-seller de todos os tempos. Antes que se pense que o exclusivismo do judaísmo tradicional seja singular entre as religiões, veja o seguinte verso confiante de um hino de Isaac Watts: 16.741.748, Senhor, atribuo a tua graça, e não ao acaso, como outros, que eu tenha nascido de raça cristã e não pagão ou judeu. O que me intriga nesses versos não é o exclusivismo per se, mas a lógica. Como muitos outros nasceram em religiões que não o cristianismo, como Deus decidiu que pessoas futuras deveriam receber um nascimento tão favorecido? Por que beneficiar Isaac Watts e as pessoas que ele visualizou que cantariam seu hino? E, além disso, antes de Watts ter sido concebido, qual era a natureza da entidade que estava sendo favorecida? São águas profundas, mas talvez não profundas demais para uma mente afinada com a teologia. O hino de Isaac Watts remete a Lord, um ascribe it to thy grace, and not to chance, as others do, that was born of Christian race and not yet age. N.T. Três orações diárias que são ensinadas aos homens judeus ortodoxos e conservadores, mas não os reformados: abençoado sejas por não ter feito de mim um gentil. Abençoado sejas por não ter feito de mim uma mulher. Abençoado sejas por não ter feito de mim um escravo. A religião é sem dúvida uma força que provoca divisões, e essa é uma das principais acusações levantadas contra ela. Mas disse com frequência e com razão que as guerras e as brigas entre grupos ou seitas religiosas raramente dizem respeito a discordâncias teológicas. Quando um paramilitar protestante do Ulster mata um católico, ele não está pensando: tome isto, seu idiota transubstancionista, mariólatra, insensado. É muito mais provável que ele esteja vingando a morte de outro protestante morto por outro católico, talvez dentro de uma vendeta transgeracional. A religião é um rótulo para a inimizade entre integrantes do grupo forasteiros e para a vendeta, não necessariamente pior que outros rótulos como a cor da pele, a língua ou o time de futebol preferido, mas frequentemente disponível quando outros rótulos não estão disponíveis. Sim, sim, é claro que os problemas da Irlanda do Norte são políticos. Realmente houve opressão econômica e política de um grupo sobre o outro, e isso remonta a séculos atrás. Realmente existem ressentimentos e injustiças genuínos, e eles parecem ter pouco a ver com religião, tirando o fato de que isso é importante e muitas vezes deixado de lado. Sem a religião não haveria rótulos herdados ao longo de muitas gerações. Católicos cujos pais, avós e bisavós estudaram em escolas católicas mandam os filhos para escolas católicas. Protestantes cujos pais, avós e bisavós estudaram em escolas protestantes mandam os filhos para escolas protestantes. Os dois grupos têm a mesma cor de pele, falam a mesma língua, gostam das mesmas coisas, mas é como se pertencessem a espécies diferentes, de tão profunda que é a divisão histórica. E, sem a religião, a educação de segregação religiosa, a divisão simplesmente não existiria. Os dois teriam se unido por meio de casamentos e há muito tempo se dissolvido um no outro. Do Kosovo à Palestina, do Iraque ao Sudão, do Ulster ao subcontinente indiano, observe meticulosamente qualquer região do mundo onde encontrar inimizade e violência intratáveis entre grupos rivais. Não posso garantir que você encontrará religiões como rótulos dominantes para os membros dos grupos e para os forasteiros. Mas é uma boa aposta. Na Índia, na época da partição, mais de 1 milhão de pessoas foram vítimas de massacre nos confrontos religiosos entre hindus e muçulmanos e 15 milhões foram desalojados de suas casas. Não havia outros rótulos que não os religiosos para definir quem deveria ser morto. No final, não havia nada que os dividisse, com exceção da religião. Salman Rushdie, por causa de uma onda mais recente de massacres religiosos na Índia, escreveu um artigo chamado A Religião, como sempre, é o veneno no sangue da Índia. 101 Esses são os parágrafos que concluem o texto, o que há para ser respeitado em tudo isso, ou nos crimes que estão sendo cometidos quase diariamente em nome da malfadada religião? Como a religião ergue bem seus totens, com resultados tão fatais, e como estamos dispostos a matar por eles e, quando já fizemos isso várias vezes, o amortecimento de seu efeito torna mais fácil fazê-lo de novo. Assim, o problema da Índia revela-se o problema do mundo. O que aconteceu na Índia aconteceu em nome de Deus. O nome do problema é Deus. Não nego que as poderosas tendências da humanidade para a lealdade dentro do grupo e a hostilidade a forasteiros existiriam mesmo na ausência da religião. Torcedores de times de futebol rivais são um exemplo do fenômeno em menor escala. Até mesmo os torcedores às vezes se dividem pela religião, como é o caso do Glasgow Rangers e do Glasgow Celtic. Línguas como na Bélgica, raças e tribos especialmente na África podem ser símbolos importantes de divisão. Mas a religião amplifica e exacerba os danos, no mínimo de 3 maneiras. Rotulação das crianças. As crianças são descritas como crianças católicas ou crianças protestantes etc. desde que são bem pequenas, e certamente muito antes de ter chegado às suas próprias conclusões sobre o que acham da religião. Retomo esse abuso contra a infância no capítulo 9, Escolas Segregadas. As crianças são educadas, novamente desde bem cedo, junto com membros de um grupo religioso e distantes de crianças cujas famílias adotam outras religiões. Não é exagero dizer que os problemas da Irlanda do Norte desapareceriam no período de uma geração se a educação segregadora fosse abolida. Tabus contra casamentos externos. Isso perpetua brigas e vendetas hereditárias, evitando a mistura de grupos adversários. O casamento misto, se permitido, tenderia naturalmente a amenizar as inimizades. O vilarejo de Glenarmy, na Irlanda do Norte, é o berço dos condes de Antrim. Uma vez, há não muito tempo, o então conde fez o inimaginável, casou-se com uma católica. Imediatamente, nas casas em toda a Glenarmy, as janelas fecharam-se em sinal de luto. O horror aos casamentos externos também é disseminado entre os judeus religiosos. Várias das crianças israelenses citadas anteriormente mencionaram o perigo da assimilação como base de sua defesa da ação de Josué na Batalha de Jericó. Quando pessoas de religiões diferentes se casam entre si, o fato é descrito com tristeza pelos dois lados como um casamento misto e com frequência há longas batalhas para decidir como as crianças serão educadas. Quando eu era criança e ainda tinha lá minha afeição pela Igreja Anglicana, lembro-me de ter ficado confuso ao ouvir falar de uma regra segundo a qual, quando um católico se casava com uma anglicana, os filhos eram sempre criados como católicos. Eu entendia porque um padre de cada denominação tentaria insistir nessa condição. O que eu não conseguia entender e ainda não consigo é a assimetria, porque os padres anglicanos não retaliavam com a regra equivalente, invertida. Talvez fossem menos brutais. Meu velho capelão e o nosso padre de Betjeman eram bonzinhos demais. Os sociólogos já fizeram pesquisas estatísticas sobre homogamia religiosa casar-se com alguém da mesma religião e heterogamia casar-se com alguém de outra religião. Norval B. Glenn, da Universidade do Texas em Austin, reuniu vários estudos desse tipo feitos até 1978 e os analisou em conjunto. 102 Ele concluiu que existe uma tendência significativa para a homogamia religiosa nos cristãos protestantes se casam com protestantes, católicos se casam com católicos, e